no seu lugar. E o mar me roubou você, e o luar não veio. A noite me abraçou. Por favor, meu Senhor, estou só, salva-me. No seu lugar. E assim, quando eu clamei, recebi meu Pai, e Ele me amou.